Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Abi, ou Lucas, sei lá. Defina-se, cara. É complicado. Pois é. Bom, pra vocês que começaram a escutar essa playlist, está tocando aí de fundo uma música que eu achei muito legal. Apesar do anime ser uma merda. É sério, o anime, ele tem um CG mega tosco pra caramba, apesar de ser uma história bem consagrada. Mas estou falando aqui do Berserk, esse recente de 2016. E a música está tocando de fundo, é o Hi-O, do Suzumu Hirasawa. E assim, o que é que se trata essa playlist? Essa playlist, ela tem um título bem interessante, chamada de Insert Songs, de Animes, a parte 1. E assim, o que é exatamente uma Insert Song? São aquelas canções que estão dentro do anime, só que não são as canções de openings e também não são canções de endings. Então, tudo que estiver tocando dentro, a gente fala que é uma insert song. Olha aí, que legal. Então, nessa playlist a gente vai tacar um monte de insert songs de vários animes aqui. E essa do Berserk, do 2016, eu curti bastante essa música, sério. Nossa, ela toca em alguns momentos de ação e toca também as cenas do próximo episódio. Mesmo a música sendo boa, não compensa o CG do anime. É, não. Esquece. É muito trash. É feio pra caramba. Caramba, é um CG tosco. Berserk merecia um CG bem melhor, uma animação bem melhor. Mas tudo bem, vai, deixa pra lá. Bota a música de fundo e lê o mangá. É a melhor coisa que você faz. Pois é, né? Mas vocês entenderam a pegada dessa playlist, né? Então vamos começar a nossa playlist pra valer, né, o Lucas? Vamos começar aqui a nossa primeira / segunda música. É a música Kimiga Ireba, do grupo Yori, que toca em Detetive Conan. O Seiji pouco gosta desse anime, eu também sou mega fã. Imagina. Oh, yeah. Confesso que não cheguei até os últimos episódios recentes, mas assisto e, cara, esse Detetive Conan é muito legal. Embora tenha bastante gente que não goste, né, mas... Ah, porque grande pra caramba as pessoas desistem, né? Não tão afim de ver tantos episódios. Meio repetitivo e tal, mas, cara, se você gosta, é maneiro. O que é que são 800 episódios, né, afinal de contas? Né? Tudo bem, né? Tudo bem. As pessoas são fracas, deixa pra lá. Fracos. Essa música, ela é muito maneira, ela tem aquela agitadinha, assim, é bem legal. E, cara, Detetive Conan é maravilhoso, acho que o Seiji pode falar muito melhor do que eu sobre o anime, sobre a música. Oh, a música é legal. Tá certo que ela toca mais vezes como instrumental, mas tem alguns episódios e filmes que tocam a música assim, cantada, com as letras todas, inteirinha. É maneiro. Eu gosto dessa música. Ela é marcante. Você já sabe. Ai, Detetive Conan, essa música. Ah, eu já sei. Ah. E uma insert song, maneiro pra caramba. Eu acho muito legal quando eles pegam uma insert song e dentro dessa mesma insert song eles fazem várias versões. Por exemplo, instrumental de um jeito, de outro jeito, e mistura com outro negócio e fica um negócio sensacional, assim, que dá uma cara pro anime. Aquela música é a cara daquele anime, sabe? E isso é sensacional, assim. Eu acho que é uma das coisas, um dos pontos fortes é quando o anime tem isso, sabe? Ele tem uma insert song muito marcante e ter derivados dessa principal, sabe? E vão tocando em vários momentos diferentes. Tipo, a mesma música, só que mais agitada, mais melancólica, sei lá. E, cara, eu acho isso demais, assim, demais mesmo. Bom, mas é isso. Então, Kimiga Ireba, da banda Yori, do Detetive Conan, escutem aí. Escutem aí. próxima canção, ela é chamada Be Survivor, da ZZ, do anime iShield 21. Eu adoro este anime. Ele é um anime de esportes, de futebol americano. Ele é comédia também. É bem comédia. É muito engraçado. Bem engraçado. E essa Be Survivor acontece em algumas jogadas muito emocionantes do iShield. E ela é bem agitada, é um rockzão mesmo pra valer. Então, você se anima com essa música, você se empolga com a cena que tá acontecendo, com a jogada que tá acontecendo, o protagonista ou cena ele vai fazer, ele vai correr, ele vai driblar todo mundo. É um momento de ápice nas jogadas. Então, se você já viu a iShield 21, você já escutou ela muitas, muitas e muitas vezes em vários episódios. Realmente, eu recomendo, vale a pena ser visto. Eu gosto bastante do iShield. As músicas de trilha de iShield são muito boas. Com certeza. É muito sensacional, você sente bem no clima, assim, o que o cara quer te passar, né? Tipo, ah, agora você vai ficar assim. Aí ele, pá, bota uma música, se você fica assim. É bem legal mesmo. Pois é, então Be Survivor da ZZ do iShield 21, escutem aí. Escutem aí. 感じたようにやってたいな大したもんじゃないぜライナー歓喜は待つかざしたマイハンズ感傷ベーブビーサバイバ ゆく倒しただ理想に一歩でも近づくように日々先下ろし何が正解かなんてさ知ったこうじゃないぜせっかく広がる道は明確信じてんなドリーム Make out now No game no kind 叫んの kind 使命を感じてる Run for life Die for life輝いて欲しいから乱雑に絡んだ縄を噛み切って不安なまま安らげる場所はどこに安らげる場所はここにシナリオなしのストーリーもう濁り戦場の向こうにな意見の回意見の回使命を感じて Love for life Die for life サンツダンスどうしたFight for right, smile for right 今は笑いな Love for right, die for right 涙からいいか Fight for right, smile for right Yo, shake, shake, shake, shake Yo, hey! 感じたようにやってたいな大したもんじゃないぜ right now 歓喜を待つか出した my heart 感情ベルト be survivorSurvival! E bom, agora vamos para uma música sensacional, o ícone, o ápice do anime, Chichi wo Moge, de Parco Folklore, de Cash Bell. É simplesmente a melhor música de todas, assim, disparada. Vocês vão escutar, vão rir, vão pesquisar, e é muito triste o fato deles terem censurado a capa do CD e a música, né, na versão americana. Mas você queria o quê? Olha a letra dessa música, fala de garotas peitudas, que o cara só quer ver garotas peitudas, é isso? É uma música que fala da realidade. É isso que as pessoas precisam hoje em dia. Não digo mais nada, não digo mais nada. Essa música é muito engraçada. Tipo, eu gosto muito desse personagem do Folgore, porque ele é full imprestável, assim. Todas as habilidades dele, do Mamodo, são péssimas. E ele consegue chegar muito longe só usando de carisma, intimidando, todo esse tipo de coisa. E, na verdade, ele é, tipo, mega... Como se fosse o Sop, sabe? Ah, eu vou usar aqui, tá. E ele fica muito perto de pessoas muito grandes, mesmo ele não sendo tão grande. Eu acho isso muito legal. E essa música é muito ele, cara. É muito engraçado. E mostra que Cash Bell, além de ser um anime de toda essa trama, né? Que a gente já até falou em outra playlist, tem também a parte da comédia muito forte. Pois é, enfim. Chichi wo Moge, do Parco Folgore, o anime do Cash Bell. Então, escutem aí. Escutem aí. Chichi wo pai, boing boing. Chichi wo pai, boing boing. Moge, moge, moge. Moge, moge, moge. Chichi wo moge. Moge puririn poyon moge. Moge pororon puyon moge. Mamaru chichi sankaku oppai. Roketto boy. Yasushiku. Ikinari. Bimyou ni. Enzoku. Chichi chichi wo pai. Boim boim. Chichi chichi wo pai. Boim boim. Moge, moge, moge, chichi wo moge, moge. Moge, moge, moge, chichi wo moge, moge poyoyon pai moge, moge pai in poi moge. Shima shima chi chi chi o saru no oppai bazooka boy. Kyou mo ashita mo tonikaku mae ni chi roll. Chi chi chi chi oppai boim boim. Chi chi chi chi oppai boim boim. Moge moge moge moge. Chichi wo moge, moge. Mate, mate. Tsukamaete goran. Oh, osh. Asobe. Tsukamaeta. Iya, sugo. Boin yo. Chi chi chi chi wo pai. Boing boing, chi chi chi chi wo pai. Boing boing, hey come on, chi chi chi chi wo pai. Boing boing, chi chi chi chi wo pai. Boing boing, hey moge moge moge moge, chi chi wo moge. A próxima música. É uma música também que eu gosto bastante. É legal. Toca toda hora no anime. Na boa, em todo episódio vai tocar essa música. Ela se chama Rock Over Japan, da Triple H, do Maoru Penguin Drum. Esse anime, como falar do Maoru Penguin Drum? Ele tem uma certa maluquice e muitas mensagens também. É cheio de simbolismo, é um surrealismo também. Fala mais ou menos assim de dois irmãos e tem uma garota que eles gostavam bastante dessa garota. Essa garota parece que ela morreu, mas ela acabou sendo meio que ressuscitada com um poder estranho de um pinguim ali. É bem louco, é bem louco. E que fica ordenando aos dois irmãos que façam algumas coisas. E assim, toda hora que ela aparece e invoca os dois irmãos, ela toca essa musiquinha, parece todo mundo num cenário de viagens interdimensionais que vão parar em algum canto. Aí ela aparece, tá com uma roupinha ali e fica depois dando as ordens e eles são jogados depois para outros cantos. Como eu já falei, eu não consigo explicar Maoru Penguin Drum. É too much pra mim. Ele é um ótimo anime, ele é fantástico, mas ele é cheio de mensagens de simbolismo, né? Como eu já disse. A ideia da maçã, a vida, etc, etc. Os sonhos. É complicado explicar o que é Maoru Penguin Drum, mas é um anime muito bom, excelente, cara, na boa. E com essa música que toca todo episódio, essa insert song bem conhecida do Maoru Penguin Drum. Cara, vale a pena ser visto esse anime, vale a pena escutar essa música que é bem legal, bem animada, bem agitada, bem feliz, de uma certa forma. Bom, então, Rock Over Japan, da Triple H, do Maoru Penguin Drum. Escutem aí. Escutem aí. ただこのままならならと Bom, a próxima música agora é uma música sensacional, que vai tocar naquele momento em que vai rolar a parada extrema, assim, que é Braveheart, da Megumi Hayashibara, de Shaman King. Braveheart é uma música, tipo, é um nome de música bem padrão, assim, né? Todo anime tem que ter um Braveheart. Shaman King é um anime que acho que bastante gente conhece, né? Por ter passado aqui no Brasil e tudo mais. E eu acho, talvez seja um dos meus animes preferidos. O mangá eu também gosto muito. E essa música toca nos momentos certos, assim. Aqueles momentos onde vai rolar a batalha, a treta vai estar ali e vai ser foda. Vai tocar essa música e vai todo mundo... Shaman King é um anime que brasileiro conhece. Tem jeito, um monte de gente conhece. E um monte de músicas maneiras. É, Shaman King é uma máquina de músicas boas. Em japonês e em português. Exato. Tanto nas versões dubladas quanto nas versões originais, as músicas são boas. As letras são boas e, bom, o ritmo é o mesmo, né? Mas as letras são muito boas. Dublado, cara, eles fizeram um ótimo trabalho. E as insert songs são sensacionais. São muito boas. A música do X-Laws, o tema deles quando eles entram também é sensacional. Vai ser um plus aí pra quem quiser ouvir. É muito maneiro. Então, Braveheart, da Megumi Hayashibara, de Shaman King, escutem aí. A próxima música é uma música que eu gosto bastante, de um anime que já é outra história, né, cara? Eu prefiro o mangá. A música, ela chama Aikoi, da Fiction Junction Yuka, do Tsubasa Reservoir Chronicle. Assim, eu não gosto muito do anime do Tsubasa, prefiro mil vezes o mangá, que é muitas vezes melhor. O anime do Tsubasa, eles cagaram um monte de coisa. Primeira temporada até que é ok, a segunda esquece. Puta vida, não dá não. Mas, uma coisa tem que falar bem do Tsubasa. As músicas, todas as músicas do Tsubasa da primeira temporada e da segunda são ótimas, maravilhosas. Se pudesse fazer um novo anime de Tsubasa, faz com um novo estúdio, segue o mangá, mas põe essas OSTs, cara. Merece, porque são muito boas, todas. Recicla. Ela tem uma porrada de insert songs, cara, Tsubasa, é incrível isso. E são muito boas mesmo, viu? Na minha opinião, eu gosto de praticamente todas. Né? E essa Aikoi, pra mim, ela fica muito marcante. Ela é meio chiclete na época que eu escutava bastante, viu? Grudava e não saía, nos grudava, era maldito. E pra poder sair, ah, meu Deus do céu. Mas enfim, né? Ainda bem que essa fase já passou, mas tudo bem. É, agora vai pra todo mundo que escutava ficar com isso na cabeça agora. Ah, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, realmente. Mas a música é boa, então tudo bem, gente. Pois é. Mas enfim, Aikoi da Fiction Junction Yuka do Tsubasa Reservoir Chronicle. Tá bom, galera? Escutem aí. Escutem aí. Bom, próxima música é Number One, da Hazel Fernandes, de Bleach. Talvez seja uma música bem icônica, né, de Bleach. Eu, particularmente, não sou tão fã assim de Bleach. Eu gosto, mas não sou tão fã. Mas, cara, eu gosto muito das músicas. Sinceramente, é muito bom. As aberturas, os encerramentos, alguns insert songs são muito, muito bons. Essa Number One, principalmente, sempre toca também como a Braveheart de Shaman King em momentos de batalha ou de superação. Que quando toca, você vai depois das primeiras vezes que você já escuta, você vai estar cantando junto. É uma parada bem legal, assim. É uma música bem, tipo, ele é o fodão. Vai acabar com todos os inimigos, vai ser a porrada em todo mundo. Pois é. Vai se superar, porque é o que o Ichigo faz, usa Game Shark, sai upando loucamente. É fato. Se você já viu o comecinho de Bleach, você já escutou essa música em algum momento. Ela sempre tocava. Sim. No começo ela, tipo, direto, assim. Você, caraca. Mas ela é maneira, não enjoa, não. É outra que fica na cabeça. Como você falou, Bleach tem um monte de músicas muito boas. Esse é o ponto positivo do anime do Bleach, as músicas. Porque, assim, depois você vai acompanhando a história, muito filler, muita enrolação, o mangá, então, Deus me livre. Caramba, viu? Ainda bem que acabou. Aleluia. Fazer o quê? Porra, era tão legal o Bleach no começo. O que aconteceu depois? Porra, eu não tenho como explicar. Meu Deus, não tem como explicar. Na boa. Tchim, tchim. Pois é, e Tite Cubo. Fazer o quê? Deixa ele, né? Então, escutem aí, Number One, de Hazel Fernandes, de Bleach. Okay, okay. Outside the scapegoat, you're a whipping boy. Crush down the wrong path. The repartee. Shining bright for everyone, living out your best to see. próxima música é uma música que eu gosto bastante. É legal. De um anime também, ele parece até um pouco superestimado ou too much, eu sei lá, mas ainda gosto bastante. A música é o Before My Body's Dry, da Mika Kobayashi, junto com o David Whittaker, do Kill la Kill. Mas essa música eu acho que ela é mais lembrada pelo refrão dessa música. Don't lose your way. Cara, ela toca em muitos momentos chaves. Assim, Kill la Kill é aquela história louca. É do estúdio Trigger. Estúdio Trigger, ela tem umas loucuras. Tem uma garota com uma metade de uma tesoura gigante, que o poder dela vem da roupa. Assim, a roupa dela ficando mais curta, mais poder ela gera. Tem uns foguetes atrás também, ganha um boost de turbo. É louco. Uma galera com outras roupas loucas, assim, que determinam o poder. Maluco, maluco. E aí, quando a roupa dela ganha um upper, né? Aumenta de level, e assim, ela usa o golpe da tesoura mais marcante. Toca essa música aí. É louco. É maneiro. Essa música é muito boa. Já o anime, eu gosto do anime. Eu sei que tem gente que não gosta dele. Tem gente que acha que é modinha demais até. É louco. É maluco. É estranho. Mas assim, eu curto Kill la Kill. Eu gosto bastante dessa porra. É sério. Eu acho que eu sou louco também. É maneiro, é maneiro. Eu sou louco mesmo. Então eu gosto dessas coisas loucas, né? Estúdio Trigger, falou Estúdio Trigger. Eu adoro essa porra, né? Então não posso fazer mais nada. Mas é isso. Before My Body's Dry, né? Da Mika Kobayashi com David Whittaker do Kill la Kill. Tá, galera? Escutem aí. Don't be afraid. I wanna be with you. This is Bom, falando de logo após Kill la Kill, vamos falar do grande, literalmente grande, que cada vez aumenta mais, até que perfurará o céu. Vamos falar de Tengen Toppa Gurren Lagann. Sim, vamos falar de Libera Me From Hell, da Tarantula e Asahara Yuri. Essa música só é, pra mim, uma das melhores músicas de todas as Insect Songs do universo. Oh, yeah. Do the impossible, see the invisible, row, row, fight the power. Cara, essa música é sensacional. É assim, é uma paixão que eu tenho com o Tengen Toppa, menos com o Kamen, eu não gosto do Kamen. Porra, como assim? Ah, não, pera aí, como assim, cacete? Eu gosto muito de Tengen Toppa, gosto muito da ideia que ele passa, eu não vou falar muito, senão as pessoas vão me julgar pelos meus gostos em relação a Tengen Toppa, também não gosto da Yoko, mas enfim. Pera aí, agora sim. Um você já afeta a Dri, agora você tá afetando cabeça, já é complicado esse negócio. Ah, tudo bem, tá nada não. Nem vou falar do meu personagem favorito, porque senão vai todo mundo me olhar, não, nem vou falar que o Kitan é o melhor personagem. Cara, King Kitan Giga Drill Breaker, cara, é a melhor cena do anime. Ah, tá. É a melhor cena do anime essa, é sensacional. Bom, enfim. Essa música, ela tem uma pegada um pouco diferente em relação ao que tá acostumado nas Insert Songs no começo. Depois ela volta pro que é mais padrão do Tengen Toppa mesmo. Tem aquele do... aquele meio rap e tal, né? Que é, toca bastante. A formação dela é curiosa. Ela tem um rap misturado com uma ópera. Sim. Cara, é como? Um negócio que começa de um jeito, vira outro. Aí é uma mistura muito louca e é muito da hora. E tem um piano animal no fundo, que por sinal, essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no piano, porque ela era muito top. Porra. E eu falei, preciso aprender essa música, logo aprendi, só que faz alguns anos, então não lembro se eu ainda sei tocar ela, mas cara, era louco, era bem psicodélico tocar ela, era muito maneiro. Então fica aí meus muitos amores pra Tengen Toppa, muitos amores pra Libera Me From Hell da Tarantula e Kasahara Yuri, que vocês vão escutar agora, escutem aí. See the invisible, row, row, fight the power, touch the untouchable, break the unbreakable, row, row, fight the power, power to the peeps, power for the dreams, still missing peace, scattering so incomplete, with me that once incredible soldier from underground, see how easy they all fall down, digging through the core to see the light, let's get out of here babe, that's the way to survive, y'all top off your head, I'm on your set, do the impossible, don't you wanna bet, cause a lot of things change, we be waiting in vain. Get by, no pain, no gain. Wow, fakers wanna test me again. Sorry, my rhyme's gonna snot your brain, yo. I'm still stormy for the straight up skill. We gonna make it happen with a crazy rap skill. You're ready to rumble, now is the time. If you ain't know, now you know. A próxima música é de um anime de muitos amores. Coraçãozinho pra esse anime. Um dos melhores animes com mecha, cara, que eu adoro. Eu gostei bastante. Ah, é Eureka Seven, tô falando. E a música, o Storywriter do Supercar. É um fantástico anime de ficção com fantasia e mechas e tudo mais. Uma história muito bem feita, de um estúdio que eu amo pra caramba, o estúdio Bones também, mega coração. Sou nada fanboy, já tô vendo. Do estúdio, do anime. A Bones nem é um estúdio full amor também. Ah, merece, né, cara? Porra, como não gostar do estúdio Bones? Então, mas assim, ele é um anime muito legal, né? Meio fantasioso até. Fala assim, meio assim, de um garoto, né? Que ele tem um sonho, né? De pilotando esse mecha. Que na verdade parece que ele faz um skate nas nuvens. Ele fica ali surfando nas nuvens. E aí ele acaba entrando dentro de uma tripulação ali de comerciantes, mercenários. Grande viagem, e tem um mistério do mundo, e ele vai descobrindo isso, e são 50 episódios, mais ou menos, de muitas dessas histórias, cheio de aventura, descobrimento, muita ação até, e com fantásticas músicas também, e essa Insert Song é uma das principais, uma das melhores, na minha opinião, toca em momentos chaves importantes de grande emoção, ação, momentos assim, tem que levantar a galera, né, então, ela é bem animada, ela é muito legal, a Storywriter, eu gosto muito por causa do anime e me marca bastante por causa disso. Eu sei que tem um monte de gente que é fã desse anime, então vai escutar essa música, vai relembrar na hora os sentimentos por Eureka Seven. E vale a pena, vale muito a pena. Eu acho que sim, tem que gostar mesmo desse anime, que vale a pena ser visto sim. Mas é isso então, Storywriter do Supercar, do fantástico Eureka Seven, tá bom galera? Escutem aí. E pra finalizar essa playlist maravilhosa, com muitos amores, muitas músicas sensacionais, vamos falar de uma música que acho válido terminar com ela. Fiquei na dúvida entre se a gente deveria terminar com o Tegentopa ou com essa, mas achei justo terminar com essa. Essa é uma música que captura seu coração, assim. Acho que essa é a definição. Vamos falar de Pratya de Beda e Oshima Mishiru de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Não tem que falar mais nada. Gente, escutem aí, acabou a playlist. Não, brincadeira. Não, gente, olha. É uma música que traz toda a carga emocional de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sim. Aquela coisa mais de seriedade, tristeza, momentos impactantes. Ela é uma música, acho que russa, se eu não me engano. É, exato, exato. É incrível exato. Como uma música assim, russa, ela transmite tanto sentimento, tanta emoção. Ela é muito bonita, assim. Ela é uma música muito bonita. Ela toca em vários momentos importantes em Brotherhood, né? Então, acho que vale muito a pena ser escutado. As pessoas que adoram Brotherhood, com certeza, amam essa música, por causa de momentos importantes que ela foi tocada, né? Lembram muito com o coração. Ela é o tipo de música que vai acontecer um monte de coisa. Você vai ficar chocado, você vai ficar mal, você vai ficar, meu Deus, por que que isso tá acontecendo? E ela toca. E aí, quando ela toca, é o momento que você aceita que tudo aquilo aconteceu e que você vai ficar na bad. Fala, mano, olha essa música, tá tocando, olha o que aconteceu, cara. E você casa essas duas coisas, fica mal, aí acontece uma outra coisa, você fica pior, aí depois fica bem, porque o anime é muito bom, aí quando acaba o anime, você fica triste porque acabou o anime, queria mais, entendeu? É esse sentimento que acontece. É exatamente assim. Pois é, então vamos acabar a nossa playlist com esse sentimento aí de felicidade e tristeza. Ai, Deus do céu. Esse sentimento de quero mais. Também quero mais. Cadê parte 2? Cadê? Calma aí, calma que vem a parte 2 com mais músicas ainda, né? Mas vamos terminar a nossa playlist de Insert Songs de Animes parte 1. Só pedir que a gente pode lançar uma parte 2 mais em breve possível. Bom, exato. Mas é isso. Manda e-mail, manda comentário, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter, manda sugestões de playlists pra gente fazer, que a gente faz também. É isso. Mas então, vamos terminar essa playlist e valeu! Um abraço para todos e escutem aí, Pratya. Escutem aí, galera. Falou. Тобой виноват, пытаться вернуть нельзя того, что взяла земля. Кто знает закон бытия, помог бы мне найти ответ. Thank you.